no meu interior. Tenho um desejo ardente de louvar, como fogo queima tudo aquilo que no seu caminho estiver. Sim, dentro de mim surgem atos que meu interior tem um desejo ardente de louvar. Jesus, tenho em ti na força que me faz viver. Oh, tu és o meu querer. Fica.